Azul 4069, Quartão, mantém a posição. Mantém a posição, 4069. TAM 3153, autorizado táxi via Juliette, parte 1, no portão 02. Juliette, portão 02, tá vendo? Juliette, livre estacionar, chama para início de táxi. Dentro do Airbus 320 esquerda, autorizado pushback estacionamento. Após estacionamento do Airbus 320 aqui na esquerda, está autorizado, não se vai ser menor. Foram 804, puxa acionamento, portão 11. Bom, 804, autorizado para o feedback, repartição de pós táxi. Demora táxi, 804. Papá Romeu, Índia, November Alpha, pronto para a cópia. Papá Romeu, Índia, November Alpha, autorizado voo local em Salvador, 1000 pés na Air Force, pista 17. Controle 1119, versão 35, torre 1118, decimal 6, transponder 01171. November Alpha, curva à esquerda após decolagem. Índia November Alpha, Summit Torre 1118, decimal 6. Need on the ground at 2131. Leave next right. Contact the ground 12 on decimal 9. 1219er, when vacating the runway, American 9. Índia November Alpha, muito bom dia, livre acionar, Champagne Niche Taxi. Taxi 804, 1973, Aldana Campinas, 3 horas e 40. Bom, 1804, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, Semi Torre 1118, decimal 6. E a Índia, 18.000 pontos de espera. American 980 is clear of the runway. Monica Line 980, clear, approve the taxi via taxiway Alpha. Report before Juliet. Okay, approve taxi via taxiway Alpha. Report what? Zero did it pop, so what about? American 980. Juliet. Hold short, Juliet. Sol Azul 4069, 4 horas e 19 minutos de autonomia, 113 a bordo, alternando Ribeirão Preto, está pronto o táxi. Azul 4069, autorizado táxi via Índia no ponto de espera, Summit Torre 118, décimo meia. Índia, ponto de espera, Torre 186, Azul 41069. Salvador, muito bom dia. Azul 4069, ponto espera, dono zero. Azul 4069, bom dia. Linda, colocado espera 10. Vento 110 graus, meia dúzia. A Linda é colada 10, Azul 4069. Tá autorizado o táxi até Oscar. Chame na Oscar para ingresso. American Line 980, approve the taxi to April 1, gate 11. Okay, approve then to Juliet on April 1 to gate 11, American 980. 804, ponto espera pronto. 804, ali mantém. Ali mantém. Decola 3, meia, chame controle 19-35, tem um voo. 35 Azul 4069. O Federal foi autorizado o táxi até a Oscar, chama na Oscar para ingresso. 4069, muito bom dia. 4, Azul 4069, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, Azul 4069. Ordena. Não para cópia, gol no 607. 17, 15 para cópia. Salvador. Salvador, bom dia, o Gol no 7 no 5, ciente da Juliette, Brasília. Solo Salvador, Gol no 607, gate 5, pronto para puxa acionamento. 607, portão 5, autorizado para o espectacionamento, chame táxi. Autorizado, chamando a táxi, Gol no 607. 07, Gol no 7 no 5, Brasília, já temos aprovado 36, aguarde o copo, só um instante, por gentileza. Ok, meia. Inicial 804. 7, pronto, cópia? Para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Zulu 21, decola a pista no zero, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita, subida arbor, elefa, após elefa direto sagaz. Controle 1 no 9 decimal 35, 2 1 no 8 decimal 6. Transponder 5553. Salvador, o Gol no 7 no 5 é Brasília. Eu paguei a copa, foi o 607, que é só um instantinho no 7 no 5. Ok. 607, na escuta? Prossiga já, se possui a copa, Gol no 607. Ok, então chame táxi. Chama na táxi, Gol no 607. 7 no 5 já, só um instante para copiar o Brasília, ok? Tudo bem, ok. Decolou 39, chame controle em 1935, tem um bom voo. 1935, 804, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 804. Gol no 804, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, 804. No 5 na escuta, cópia? 7 no 5. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita, perfil de subida arbor, elefa. Em elefa, intercepta Upper Zulu 17, controle 11935, torre 186, código 5556. Autorizado 360. Upper Zulu 17, decola da 10, 2 mil ou 3 milhas, curva direita, a bora é Lefa. 118,6, torre, 119,35, controle, 5556, é o transponder, é o Gol 17 no 5, para o pushback acionamento no 3. Deixa 3 só um instante para puxar, 37, companhia puxou no 5, vai taxar a cauda, só um instante por gentileza. Sim, gente. Para o táxi, Gol no 607, 187, 3 horas e 45, alterna Galeão. 607, autorizado táxi via pátio 1, taxiway índio, no ponto de espera, chame torre 118 nesse momento. Táxi autorizado via pátio 1, índia, ponto de espera 186, Gol no 607, uma boa. Boa tarde, o Gol no 607, só confirmar, a posição elétrica já lá embaixo, já intercepta então a Pesolu 21, já na posição elétrica no caso, sagaz que é mais embaixo, ok? Então arbor, arbor elétrica, onde intercepta a 21, ok? Gente, então arbor, elétrica, já intercepta a Pesolu 21, Gol no 607. boa viagem. Newly 13 no altímetro, boa viagem. E 13, grato. São Salvador, bom dia, voo 897, da Julieta, atualização, confirma. 7-8, confere ao tinto 1013, confins já aprovado 36, número 1 para Copa, aguarde restante, portão 4, voo 897. Deixa aguardar. Após a rolagem do Charger 50, a frente será ali mantida, ok? Gol 1897, autorizado com fins, nível de voo 360. Direto, Príncipe López, 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1119.35, torre 1119.6. Responder 5562. Autorizado 360, direto Trivi, abre Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita da Euleda Bridge. Controle 1935, 2165562, no transponder 1918.97. É 1118.6 é a torre, 1935 com controle, ok? 1935 com controle, o 1897. Portão 4, chame pronto. Rodará. Bruno 705, portão 3, chame táxi. Chamará. Azul 4069, Sami Recife, frequência 125.1 ou 133.25. Guarde só mais alguns instantes para decolar isso, ok? Boa. Salvador, muito bom dia. No gol 1605, informação Juliette 28, autorização 360, Galeão. 1605, já tem aprovado Galeão. Só um instante para a cópia. 1605. Alfa Vitor Juliette, livre decolagem, cabeceira 17, vento 120 graus, 8 nós. Controle, Paulo, está confirmando a saída do 897 da El, Leda Bridge. Afirmativo, gol 1897, da El, Leda Bridge. Ok, velho. Vender Alfa Lima, mantém. Paulo, Salvador, 35594. 125.1 ou 133.25. 351-3325, Recife 804, obrigado. 90 previsto, 514, seguinte número 2, paciente na informação Juliette, parte 3, posição 4. Radar, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Da Arbor, para 360, voo 907. 3517, formação Juliette, 350 Brasileiro. Alguns instantes para decolagem, India November Alpha. De voo 380. Confirmo. TAM 3517, TAM número 3 para a cópia. Escuta, 3517. O gol no 7 no 5 para o táxi, 167 a bordo, 4 horas, alterna Campina. Gol 17, 15, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 1918, décimo 6. 286, Índia, 1715. Solo gol 9280, tá com informação de direito, autorização, Recife. Gol 9280, já aprovado, nível de voo 370, número 4 para cópia. Guardando. Alfa, livre decolagem, cabeceira no 7, vento 110 graus, 99. Alfa Vitor Juliette, pode prosseguir agora na proa de buraquinha, aguardando a transferência. Prossegue proa de buraquinha, aguardando a transferência, Alfa Vitor Juliette. 5, autorizado Galeão, nível de voo 360, pela Alfa Zulu 10, pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1919 decimal 35, torre 1918 decimal 6, transponder 5560. Autorizado Galeão, Upper Zulu 10, no nível 360, saída da El Leda Bride. A pista 10, curva direita, controle 1935, a torre 11860 e o transfone 5560, gol 1605. Gol 1605, atendimento correto, reposição para o pushback. 1605, abordando. TIP 5514, ponto para a cópia. Pronto, 4. TIP 5514, autorizadora Caju, nível de voo 190. Aerovia Golf 677, pista 10, curva esquerda. Saída Cuca, transição Caju, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5570. Autorizado Aracaju, nível 190 via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Chamará no controle 1935, transponder 5570, frequência da torre 118 decimal 6, o 5514 da trilha. Teve 5514, cotejamento correto, reposição para o pushback. Amaral 5514. São de tráfego, o tráfego da companhia também está fazendo um corredor forte. E fique atento, tá ok? Prossegui, mantendo o número perto também. Atendido o tráfego, vai manter separação, índio no liberal. Muito bom dia, eu tô tapando Alfa Vitor Juliette, passando buraquinha, passando 20 milhas no corredor forte. Papatango Alfa Vitor Juliette, ingresso no corredor forte, mantenha-se em condições visuais a mil pés. Ingresso no corredor forte, mantém condições visuais no meu pés, Alfa Vitor Juliette. Sou de tráfego, temos dois tráfegos no Charlie 1502. Estou fazendo corredor forte, não vou interferir com a sua decolagem, tá ok? Estou mantendo 1 mil pés. Tem livre decolagem, cabeceira 10, vento 110 graus, 8 nós. Ciente, ó. 715, decola da 10. Fala, Mike Juliette Romeu, ponto para a cópia. Fala, Mike Juliette Romeu, autorizado para Salvador, voo local aqui em Pés, no litoral Pituaçu, paralela, pista 17, curva esquerda, transponder 01115, controle 1119, decimal 35, torre 1118, decimal 6. Marco Juliette Romeu, para acionamento, parte da mata 02 ou 03? 86, 1.003 nautímetros, Juliette, águia. Controle, salva Salvador, bom dia, Papa Romeo, Índia November Alpha. Papa Romeo, Índia November Alpha. Ingresso no corredor forte a 1000 pés em condições visuais. Informo tráfego 10 horas, 3 milhas, é um Charlie 150, mantendo 1000 pés. Direção do corredor forte, vai manter a escuta, está sentindo o tráfego da companhia, vai manter a separação, o Índia November Alpha. Gol no 715, contato radar, suba para nível de voo 360, sai da Argo. Argo 360 no 715. Saracob, Santa 3597. Pronto, Saracob. 3597, autorizado Brasília, nível de voo 380 pela UPSLU 17, pista 10, curva direita. Saída Arbo, transição Elefa, controle 119, decimal 35, torre 119, decimal 6, transponder 5574. Autorizado Brasília 380, na Arbo, transição Elefa, decolando 0 com curva direita, torre 119, decimal 3, controle 1935, TAM 3597. TAM 3597, frequência da torre 1118, decimal 6. 186, TAM 3597, obrigado. TAM 3597, cotejamento correto, agora assunto para o pushback. Pushback, TAM 3597. Fala, 1920, 06, pushback, acionamento. 9280, aguardo pushback, pronto para a cópia. Afirmativo. Gol 9280, autorizado Recife, nível de voo 370, aerovia Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, saída curva, transição Caju, controle 1119, decimal 35, torre 1118, decimal 6, controle transponder 5573. 370 aprovado, Recife, 358, decola da 10, esquerda, Puca, Aracaju, 1935, 286, 5573 no transponder, gol 9280. Está pronto com 06. Fala Salvador, gol na 605, pronto para o táxi, 320, já estou na 6. Nosso PLD 1909, já tem na confiança. Gol no 605, autorizado táxi via parte 1, taxiway Índia, no ponto de espera chame torre 118, decimal 6. Parte 1, taxiway Índia, 1186, na parte espera da 10, 1605. Salvador, gol no 897, para o táxi com 58 a bordo, autonomia 3 horas e 2, alternando Campinas. Gol no 897, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera chame torre 118, decimal 6. Livre táxi Índia, ponto espera da torre 186, 1896. Sol Salvador, seu 3153, agora com a informação do Juliette. 3153, eu tenho autorizado Galeão, nível de voo 380, guarda cópia. Guardado. Alô. Abraço. Abraço, valeu. Salo Gol 9280, após a passagem do tráfego do 06, pode iniciar? Gol 9280, autorizado, após o tráfego, sua cauda inicial, pushback. Positivo, obrigado.